O uísque jubileu de diamante, antes da praça amante. E as fiel um futuro, mas que brilhante. E pra coroa uma moção, mas que gigante. E pra andar nas vias e voar no passante. O uísque jubileu de diamante, antes da praça amante. E as fiel um futuro, mas que brilhante. E pra coroa uma moção, mas que gigante. E pra andar nas vias e voar no passante. É domingão, tô de lazer, família sossegada. Tô de rolê tumultuando em todas as madrugadas. E a fia tá me ligando, tá desesperada. Tô de pião com as amantes loucas embrasadas. Joga enquanto eu jogo as outras. Baby, você sabe que nós conta. Fica por cima e rebala. Olha o que essa mina apronta. Diz que jubileu de diamante, antes da praça amante. E as fiel um futuro, mas que brilhante. E pra coroa uma moção, mas que gigante. E pra andar nas bis e voar no passante. Presente as amantes e a fiel tá que tá. Vou levar pro céu as ambas sem se comentar. É que não é viver assim, então está de champanhe. Quem não sabe mesmo que amor é só demais. Vou rodar esse mundo, vou subir de leve. Do lado dos vagabundos, curtindo o que merece. Vivendo na loucura, as amas são puta. Por isso na madruga elas abaixam e chupa. Joga enquanto eu jogo as notas. Baby, você sabe que nós conta. Quica por cima e rebala. Olha o que essa mina pronta. Diz que jubileu de diamante, antes da praça amante. E as fiel um futuro, mas que brilhante. E pra coroa uma moção, mas que gigante. E pra andar nas pis e voar no passante.